sempre disponível na hora que eu ligo. Sabe que eu sou casado, que sou comprometido. Entre quatro paredes, ela sabe fazer o que minha mulher só vê pela TV. Os meus amigos falavam que ela tem outro e que não é só eu. Eu não acreditava até que quando eu vi, meu coração doeu. Diz: só lembro dela, do prazer e o quanto ela me satisfaz. Mais um corno de rapariga dói demais. Ai, ai, ai, ai. Mais um corno de rapariga dói demais. Ai, ai, ai, ai. Mais um corno de rapariga dói demais. Portal do Arrocha. Tá sempre disponível na hora que eu ligo. Sabe que eu sou casado. Oi. Entre quatro paredes, ela sabe fazer o que minha mulher só vê pela TV. Meus amigos falavam que ela tem outro e que não é só eu. Eu não acreditava até que quando eu vi, meu coração doeu. Só lembro dela, do prazer e o quanto ela me satisfaz. Mais um corno de rapariga dói demais. Ai, ai, ai, ai. Mais um corno de rapariga dói demais. Ai, ai, ai, ai. Mais um corno de rapariga dói demais. Baixinho, vem. Só lembro dela, do prazer e o quanto ela me satisfaz. Mais um corno de rapariga. Arrocha. Ai, ai, ai, ai. Mais um corno de rapariga dói demais. Ai, ai, ai, ai. Mais um corno de rapariga dói demais.